Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard Rap. Fala galera, tamo começando mais um Melodcast, podcast do grupo do AOR Hard Busters no Facebook. Estamos aqui com a presença do Juliano Malon. Saudações, Nibelungas e Nibelungos! E da dona Elaine. Fala, dona Elaine. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo? Galera, estamos um tempo fora do ar aí, então vamos fazer uma recapitulagem aí do que passou, né? Bom, Simon Phillips saiu do Toto. Toto já tá. Meu, Toto na boa, né, gente? Parece. Ele não tem mais um quadro fixo faz tempo, né? É, faz tempo. A banda é praticamente Luke Hayter e mais alguém. Alguma afirmação contra? É, teve uma época em que ele era o único, né? O único integrante original. Agora tá ele, tá o David Page de volta, Steve Porcaro tá de volta. O negócio é que o Phillips estava na banda já desde 92, né? Já era um integrante... Sim, um integrante da banda, não um músico que participa eventualmente, né? É importantíssimo, né? E na verdade foi uma surpresa, porque não tinha nada... Ninguém tinha ideia de que isso ia acontecer. Ele simplesmente anunciou que estava saindo porque tem outros projetos, enfim. Mas o cara que vai assumir o lugar dele, o Keith Kerlock, ele é muito bom baterista e tão técnico quanto. Ele tocou, mais recentemente, ele tocou com o Steely Dan. Eu não consigo... imaginar, na verdade, é o estilo do Carlock no Toto. Ele vai ter que se adaptar, porque não é exatamente a mesma linha, entendeu? Ele não faz, mas também se a gente for parar para pensar, o Simon Phillips também não fazia. Então, no fim das contas, acho que vai acabar dando certo. Hoje a gente vai falar bastante a propósito de Toto, né? Ah, sim, várias influências nos álbuns que a gente diz, pô, gente. É, mas é... A gente, eu acho que vai mencionar o Toto, porque não dá pra Sim. fazer muito. Menciona. Até acho que o Chicago caberia aí também. O George Lynch anda trabalhando bastante aí, parece que vai sair novo do Lynch Mob e também tem o álbum dele com o Michael Sweet. Sim. Ganharam ganharam uns 10 pontos comigo a notícia dessa semana aí, que o Michael Sweet foi perguntado sobre o George Lynch ser ateu, né? Eu achei sensacional, isso não tem nada a ver. E nós somos músicos, somos amigos, cada um com a sua religião. Meu, sensacional. É isso aí, nossa mistura. Nota 10. Tá pré-venda do Rock in Rio bombando, sem ninguém nem saber quem vai tocar. Brasil, viu, viu? Pois é, né, minha gente? Não, e ainda o pessoal do Rio, assim, já tá super reclamando, assim, porque dá sempre que o pessoal tenta comprar pela internet dá sold out, né? Tá tendo esse problema. Sold out sem saber quem é. Exato. Como é que pode? Sabe, eu tenho uma teoria. Isso aí pra mim é agência de viagem. Ah, você tem dúvida? Não é, não tem como um ser humano, com todos os miolinhos bonzinhos dele, pensar, meu, eu vou comprar o ingresso porque vai ser foda, ou eu vou comprar o ingresso porque... Ah, porque eu gosto de ir no Rock in Rio, lá é legal, um clima assim, eu sabe? Acredito. Calor humano. O brasileiro também não tá cagando dinheiro pra ficar... Sim, é caro o bagulho. O cara chega lá e vai encarar um show do Ryan The Hunter de repente. Não, e como deve ser a compra do ingresso? Dia tal, já tá lá, dia rock, dia forró, dia do funk. Como é que é isso? Pois é, eu não sei, a gente tem perguntado aos nossos amigos do Rio, como é, eu não, né, nem me deu o trabalho de procurar, não tô por dentro. Mas eles estão, assim, quem tá interessado em ir, que precisa trabalhar de alguma forma e não conseguiu ingresso, tentou comprar e andou reclamando que tá dando sold out, pelo menos no site. Mas o boato matador agora é que quem fecha um dos dias será o Roberto Carlos. Ah, Robertão, lenda, né, gente? Precisa, né? Eu hoje dia, gente. Imagina. É complicado. Vai ser a noite da tiazona? Poxa, com aquele globo de espelhos e luzes, com certeza. Hoje é dia de Roberto Carlos Baby. Mas, cara, se você parar pra pensar, o Rock in Rio deixou de ostentar o nome rock há muitos anos. Já também tocou Ivete Sangalo nessa merda. Onde tocou essa mulher, cara? Tocar Roberto Carlos? Foi 6:30, a mesma porcaria. Eu tô achando até que o Roberto tá até mais dentro do contexto, sabe? Não, não. Ele, se o Rock in Rio fosse nos anos 60, ele estaria. Então. Não dá, gente. Não. O Roberto Carlos pode fechar, mas antes dele vai tocar o padre Fábio de Mello lá, o padre Curita. Ah, pô, os caras estão de brincadeira, vamos enfiar na mão. Eu chamo o Roupa Nova que eu vou. E muda o nome desse troço, Crap in Rio, então. Mas porra, Rock in Rio, vocês estão de brincadeira. E teve um anúncio também de Winger e Mr. Big aí no comecinho do ano, hein? Numa data bem legal. Pois não, é, a gente tem casa pinta. Uma data muito boa. Pois é. Nelly. Eu achei que eles marcaram o dia do show num dia lixo. Pois é, foi pegadinha, né? Mas o importante é que já tá garantido ingresso, voo, feliz. E parece que é num local novo aqui em São Paulo. É Verona, né? Eu não conheço o local, mas pelas imagens parece ser um lugar bem interessante. Nós vamos descobrir no dia. Juba já garantiu dele? Tô terminando minha manobra de datas aqui pra ir pra Porto Alegre. Merece, hein, cara? Puta show, hein? Você chegou a ver o Winger lá na terrinha? Lá fora vi. E aí? Turnê do In the Heart of the Young. Oh! Se fuder. Pois é, eu vi em 2010, ou 2010, né, que fizeram. Fui feliz de dar grade, então setor pobre lá atrás já vai me deixar feliz. Mas vai ser um baita show. Vai, poxa, sem dúvida, gente. Aquela Better Days Coming eu vou cantar com a maior felicidade do mundo. E o Van Halen? As notícias do Van Halen aí, o Sammy Hagar metendo a boca aí falando que Chicken Foot foi pra vala, é isso? É, ele lançou um álbum acústico bem bacana até. Pois é, eu acho que cheguei até a postar, gente, na bosta. E ele disse, que deu uma entrevista e foi perguntado sobre o Chicken Foot e ele disse que ele não tem mais vontade de gravar nada. Que por ele, o troço foi pra vala. Isso é meramente dinheiro, né, gente? Desanima. Eu entendo o lado dos caras, né? Na boa. É, porque, você veja, numa entrevista pro The Metal Show, o Joe Satriani disse que por ele gravava mais uns dois álbuns ainda. É, mas é que não é ele que põe a mão no bolso, né? É, então é lógico. Quem banca a parada é o Semi. Você põe o dinheiro não volta. Tudo bem, ele tem dinheiro sobrando. Ninguém gosta de jogar dinheiro no lixo. E outra, gente, ele, por ser vocalista também, tem um desgaste físico muito grande. Ele tem muita coisa ainda pra render, mas também, né? Ele é um senhor. É um senhor, vamos respeitar, né? Eu, sinceramente, eu acho que a gente ainda vai ter mais um álbum do Chicken Foot. Eu acho que ainda vem. E o novo trabalho do Van Halen? Cara, são uns filhos da puta. Eu li hoje um cara... Agora, pô, eu não lembro aonde foi, mas o cara falou que o Van Halen é a banda que mais tá cagando pros fãs. E é a mais verdade. Os caras não falam nada, não dão informação de nada. Primeiro era aquele papo de que eles estariam, o Ed e o Alex estariam trabalhando num DVD ao vivo, porque possivelmente seria o show da turnê de 2008, quando a banda voltou, com o Wolfgang no baixo e tal. Aí, de repente, não era mais isso. Na verdade, seria um álbum, né, novo, David Roth, músicas novas. Não, também, não é nada disso. O negócio daí é que seria um álbum ao vivo de material gravado de 2008 pra cá, né, com o David Roth e tal. Daí de repente, não é mais isso também. É material da era do David Roth, tudo ao vivo, mas não tinha, ninguém sabia exatamente se era dessa mais recente, se era da mais antiga, se era um pouco de cada. Então, na verdade, hoje, ninguém sabe se o Ed e o Alex estão trabalhando em alguma coisa. Isso parece muito mais uma tentativa desesperada dos caras de se manter na mídia. Porque pra mim o fato é que o David Roth não quer mais saber de merda nenhuma. Ele tá morando no Japão, bicho. Ele tá pouco se cagando. Esses dois irmãos aí devem ser louco de pé. Quem deve estar sentado na sua cadeirinha no México, enchendo o cu de tequila e dando risada disso, é o Sammy Hagar. Eles estão se fudendo agora, tá? Ó, cara, o Van Halen é uma merda. Tá uma merda essa situação. Eu acho que a gente não vai ver nada da banda a médio prazo. Eu acho que não vai ter nada, assim. Então toda essa história, que até pode ter sido verdade há um tempo atrás, que o pessoal tava se movimentando e tava trabalhando pra botar alguma coisa no mercado, eu acredito que possa ser verdade. Mas hoje, me parece que o troço foi pra vala, não vai ter nada assim em breve. O negócio é pegar a coleção de CD dos caras e se divertir, porque coisa nova não vem por aí muito cedo. Inédita, então, esquece. E os lançamentos estão pra sair aí? Revolution Saints, projetão, hein? Porra, mês que vem tô com o meu na mão. Leno, eu já mandei você se fuder hoje. Seguinte, vai sair Revolution Saints aí, projetão. Estejam inteirados aí que vai ser matador. Parece. A banda só tem gente ruim, só Castro Novo. Jack Blades. Arrebentando. Jack Blades, monstro. Quem mais? Quem mais? Ninguém. Porra, Doug Aldrich, como ninguém? Ninguém. Porra, participação do Neil Chato e do Anel Punheta. Só o velho tanquinho, Doug Aldrich. E ele, composições, produção, teclados. Pá, meu Deus. Ele vai estar lá. Mas o ponto positivo, o não tem passarinho na capa. Próximo lançamento aí tá pra sair também é o Terrana. Quem não conhece, Terrana é aquele baterista que... Amigo de todos vocês, né? Também é Party Riot. Todo... É verdade. No meio o pessoal xinga bastante, fala pra ele que ele é um cara meio mercenário, mas ele tem assim bons álbuns, né, na carreira dele. Ah, mercenário não, pô. O cara trabalha como qualquer um, trabalha pra ganhar dinheiro, pô. Acho que se o cara paga pouco, ele tem que sair pra outro lugar melhor mesmo. Exatamente. Agora, pelo padrão das bandas que ele tocou, que era um padrão rock mais tal, mais melódico, né? Os samples que saíram aí é um hard rock, um classic rock aí. É, concordo. Ele pegou dois italianos pra fazer a banda, não é isso? São dois italianos aí, e um vai ser um power trio e um vocalista mata pau. Nossa, Ray Gillan mandou beijo. Que saudade. Nossa, fiquei extasiada ao ouvir o timbre de voz desse monstro. Pra finalizar as news, saiu a autópsia do Jimmy Jameson, né? Pois é. Que tragédia, hein, gente? Que complicado, né? Complicado. E as dorgas levam mais um. Levam mais um. Triste, né? Baita timbre de voz. É. Apesar de cara que canta o Malton aqui. Apesar de não ter sido o fator determinante, mas colaborou bastante, né? A situação do cara. Descansa em paz, Jimmy. Vamos para os reviews aí. Vamos lá. Hoje escolhemos três bandinhas bem legais, hein, amiguinhos? Se ficarmos em silêncio, vamos poder ouvir os gritos daqui a pouco. Primeira banda que nós vamos comentar hoje aí é o State of Salazar. Muito bem. State of Salazar já lançou era um EP? Não era um EP, né, pô? Não era bem um EP, né? Era um single promocional. Tinha umas 8 faixas, não eram? 6 faixas. É, acho que 6, né? Não, realmente eu não lembro. Nosso amigo Leonardo, né? Façamos um minuto de silêncio em homenagem ao Léo. Chega. O Léo está devendo o selo AOR de Bengala do Salazar. Também, olha, eu tô com o Léo. Pelo seguinte, não classificaria o State of Salazar como um AOR. Na verdade, eu não sei nem como classificar o som da banda dos caras. É, já. Assim, o que eu mais próximo eu chutei, assim, um AOR old school de Bengala. Discorda, pra mim isso aí é AOR. AOR. Eu acho, assim, dadas as devidas e gigantescas proporções, eles seguem uma linha semelhante à linha do Toto. É complicado você classificar o som. Então, Survivor. Tem muita qualidade. Os caras, como músicos, são muito bons. A produção é muito boa. Vocalista e tal. Mas é um troço contido. É contido. Sabe? É contido. Eu não digo que é contido no mau sentido. É só que é um som. Ele é bem trabalhado. Ele. Melodias são bastante ricas, os arranjos são bem bacanas, mas é um troço, até acho que foi o Léo que disse que é um troço de tiozão. Eu acho muito vintage aquele teclado, gente, nossa. É. Sabe, me soa assim um negócio estéreo, sabe? Tipo, você vai marcar um gol e o espermatozoide não vai? É um alvo assim, tem gosto de nada pra mim. Eu não falo isso de uma maneira pejorativa, de jeito nenhum. É só que é uma coisa, pra mim, a minha impressão do álbum dos caras é essa. Gosto muito dos vocais do Marcus Nigren, acho que cabe perfeitamente pra sonoridade da banda. É uma coisa mais contida, assim, é bacana, tem, né, tem seu valor todo, assim, mas ao R de bengala. Tá? E as referências ao Toto são tão grandes, tem até duas faixas com nome de mulher, né? Agora pra você falar, eu tô no padrão Toto de qualidade, tem que ter uma faixa com nome de mulher. Os caras já não, então a gente tem dois. Se bem que sejamos francos, Adrian pode ser nome de homem também, né? Adrian ou Adriane, né? Deixa no ar, né? Marie. É, vai saber. Vai saber se esse Adrian aí, né? Olha, tá tendo chamada aí de mais um participante, gente. Fala, seu lixo! Opa, lixo não pode. Eior Riquelo. Então, a gente tava falando da trilha sonora do Miami Vice aqui. A gente tá começando a fazer os reviews, estamos no State of Salazar. Nada a declarar. Beleza. Muito grosso. Os destaques do álbum, hein? Olha, eu gostei bastante da a música de trabalho do álbum, I Believe in You, ela foi regravada pro álbum, ela não tem a mesma versão daquele EP. Eu achei muito melhor essa regravação deles, tá mais amarradinho. Gostei bastante de I Believe in You, All the Way, but que mais aqui, Let Me Love, Always, End of Time, achei bem bacana assim. Eu achei a Always com um back vocal desgraçado de bom. Sim, concordo com todos vocês, ainda põe aí The Turning Point, No Walking Dream, Hold On to Love também, vai. O ponto negativo, End of Time, porque eu não gostei daquela pegada gospel do EP e eles falaram, vamos meter isso aqui de encheção de linguiça na última faixa e totalmente descartado. Ah, eu também não gostei da Shout You Wake Up, que eu achei meio progressivo, que nem bota foto. E a Love of My Life, balada de formatura também. Vira, né? Eu tava até ouvindo... Formandos da oitava série A! Da década de 80, né? Quando Miami Vice era top. Saudades daquela época. Muito, gente. Serjão curtiu State of Salazar? Mais do mesmo, MDM. Beleza, então. Então vamos falar agora, gente, do Vega com o seu Stereo Messia. Nick Workman. Na boa. O Vega é uma banda pra mostrar o vocal do Nick Workman, não é não? Eu acho na atualidade a melhor banda de melodic rock da Inglaterra. Do Reino Unido, se preferir. Tá? E acho o Stereo Messiah o melhor álbum deles até agora. Discordo. Vai tomar no cu. Pra você. A democracia é uma virtude. Discordo com todo respeito. Democracia, educação, a coisa que... Porra, eu acho que se eu fosse fazer uma lista de top, né, 2014, que eu não vou fazer esse ano, seria um doce, tipo, lá do topo, certeza. É, então, beleza, gente. É assim, eu achei um álbum legal, só que pra mim ainda perde pro primeiro e pro segundo. Mas, nessa ordem? Nessa ordem, pra mim o primeiro é melhor que o segundo também. E a cover do Defão? O que vocês acharam? Eu achei fora de lugar. Eu achei que não procede. Também, muito bem. Trocaria por uma outra música autoral. As músicas, claro, você tem que aproveitar todo o poder vocal, se o cara é bom, né, gente? Gente, mas tem refrão pra caramba bom. Eu achei que tem música meio... Eu achei que tem música meio que não leva nada a lugar nenhum, meio fraquinha. E aí você vê que o cara arrebenta. Você fala, nossa, esse cara canta demais, mas a música em si não... Ah, pode ser, mas tem umas assim que o refrão me chamou muita atenção, assim, eu gosto quando, pelo menos tem umas quatro que o refrão assim salta, tipo, pô, bom trabalho aqui. Por exemplo, a baladinha Tears Never Dry, ela é uma baladinha que... Pode jogar fora que não vai fazer falta isso. Vai, mas ele canta tão bem essa porra dessa música. Você fala, não, vamos retratar aí. É, eu concordo, a baladinha não... O fede não cheira. É. Por exemplo, aquela do Toto. Calma aí. Chegou ao Riquelo aí. Não. Vai, Riquelo. O cara entra no ônibus e já chega peidando. Não, Sérgio, não faz assim. a Riquela aí, ó. Fala, chora do Simon Phillips, Sérgio. Eu recebi um e-mail dizendo que ele saiu do Toto. Eu falei, pô, esse cara sabe de coisa que nem o pessoal do Toto sabe. Eu queria saber o motivo aí. Eu já queria saber em primeira mão, antes do pessoal soltar na rádio, por que ele saiu da... Essas são as histórias que o povo conta. Isso aí tem que aguardar aí. The Gonna Need Some Love Tonight, também gostei do refrão, gente. Uma das melhores faixas do álbum. É, exato. Pra mim, a melhor faixa do álbum. Me chamou muito a atenção esse refrão. Matou a pau. A With Both Hands também é paulada com as duas mãos, viu? A faixa The Fall eu achei moderna, mas interessante. Naquela história, o Nick Workman salva a faixa. Eu fico então com a All or Nothing, Ballad of Broken Hearted e a Gonna Need Some Love Tonight. Pronto. Eu gosto muito de All or Nothing, Wherever We Are, Ballad of Broken Hearted, Gonna Need Some Love Tonight, With Both City. Gostei muito de Wild, Weird and Wonderful. Ela é bem puxadinha pro hard rock. É. Ela não é tão moderna assim como eles tentam aplicar nas outras faixas. Acima da média. É que, vamos ser sinceros, esse ano não tá assim tão forte de lançamentos, não, né? Bom. Não tá mesmo? 2014, vamos ver se 2015 acho que vai ser superado facilmente. Sim, porque já tem vários teasers de coisas interessantes. Pegando pouco já, pro ano que vem já. Os caras não querem nem soltar esse ano que já não tá legal. Começar com o pé direito ano que vem. Vem falar que é sobre a morte de vocalistas famosos. Hoje fazem o Mortecast. Hoje fazem 7 anos da morte de Kevin Dubrow, do Eterno Quiet Riot. Putz, o peruquinha, mano. Pô, sacanagem, hein? Toquei esse final de semana, Quiet Riot. Então, minha homenagem pra você. E pior que assim, fica mais uma vez na... Tocou qual, Metal Hell? No meu Mortecast, sempre fica... Sempre que eu toco alguma banda, é porque tá perto da data de morte ou o cara morreu. Beleza, então vamos falar então do último review aí. Esse aqui, provavelmente, é um dos melhores álbuns do ano. Work of Art Framework. Se você fizer silêncio agora, você consegue escutar os gritos do proletariado reclamando da tua afirmação, mas eu assino embaixo. Esse aqui é um AOR de terno? Absolutamente, Armani. Com o mendigão sueco no vocal. Aí. Mas o visual mendigão é o visual coxinha? Não, coxinha acho que é o mais do Robert Saul, né? Mendigão é mendigo. Veste mal, mendigão, tá lá. Gente, os caras estão num padrão de qualidade muito legal. Existem as discussões, né? Uhum. Porque, tá boa, gente. AOR é mais do mesmo. É. Não tem como. Se você mudar, não tem graça. É perfeito, gente. É que nem brigadeiro, porra. É a mesma coisa. Vai mudar a qualidade do chocolate, do leite condensado, mas via de regra é a mesma coisa. Tá lá o Totor Chicago também mandando beijo, né? Não, influência é mais uma banda padrão Toto com de qualidade, nome, né? De música de mulher. Eu acho que a gente precisa de um selo desse, padrão Toto, né? De qualidade. Padrão Toto de qualidade, aí com o nome lá de uma mulher, uma piriguete. Essa sonoridade do Work of Art, essa ligação deles com o Toto, é muito definida. É de 84 ao 86. Sim, sim. É dali. É do Isolation e do Fahrenheit. Não sai disso. Sim. É muito bem definida a influência dos álbuns do Toto nas músicas dos caras. Mas uma coisa sim, que esse álbum eles definitivamente se firmaram, assim, agora tem uma identidade, é isso mesmo. As melodias são bem edificantes, mas é oitentão, é o Toto mesmo, tem um power pop, um high tech ali no meio, mas a identidade é essa agora mesmo. E a bonus track da edição japonesa On the Edge of Time, que cacetada, a música é linda. Agora, tem o seguinte, faz 2 anos que eu entrevistei o Robert Saul. E na época, ele disse que o Work of Art era uma coisa que ele já tinha imaginado na época de faculdade. E que seria uma banda para lançar uma trilogia. Chegou ao fim. Você tá louco. Não, imagina. O projeto dele de lançar os 3 álbuns foi. Então, o que é que vai ser daqui para frente... Sei, eu também não acredito que a banda acabe. Você é um jornalista mundialmente conhecido. Você não é menino, literalmente, né? Você e já... nem jornalista. Você já... chamou de velho. Mas isso é um fato. Eu pergunto, você viu uma foto nova de Juba que aparece com o menino? Eu falei, é seu filho, não, neto. Aí eu... Meu sobrinho, seu calango. Você também acreditou também que o Avanteja só seria um disco, né? Tem gente. É verdade. Eu acho também que, assim, eu tenho que dar parabéns pras guitarras, pro teclado, que sempre é um trabalho brilhante. Muito bom de ouvir. Mas eu não sou fã do Orkovar, que fique bem claro. O Robert Sol, ele faz música pra um monte de banda, né? Faz. Ele tá. Ele e o Eric Martinson estão disputando. Então, e o... escrevem pra bastante gente. E o Arroz de Festa. Não, mas esse é imbatível. Ah, tá. Ele sofre a falta, cobra, cabeceia e defendem. Melhor do... Destaques aí do Work of Art. Melhor encontro do Peter Cetera com John Wheeler. Gosto muito de Can't Let Go, Over the Line, Hold On to Love. E essa bonus track japonesa, On the Edge of Time, é matadora. Serjão curtiu bastante Work of Art, que eu sei. É um grande álbum, fantástico. Eu tô aqui olhando agora o novo lançamento do Yorn Land, que saiu do filme novo, né? O Drácula, o Untold, né? Isso. Sim. E ele lançou agora um projeto chamado Drácula, né? Puta, esse cara, na boa. Não, é um safado de marca maior. Isso não, legal, esse cara não tá bom. Não deixou nem o Dio morrer, o desgraçado. Ele escutava o Melody Cast, o Mordcast, ele já sabia. Cara, não vale um real. Que sujo, mano. Ele vai lá, copia o Coverdale na cara dura. Aí depois copia o Dio na cara dura. Vai lá, faz os spoilers do Dio na cara dura. E agora vem com essa. O legal, o título da música é Swing of Death. Tá misturando o tô falando. Esse cara já faz swing com todo mundo, é um safado. É palhaçada. Não dá pra levar sério pra vida. A mistura de Olodum com Slayer, isso aqui, é um swing of death. Quem quer se libertar desse AOR opressor capitalista, tá aí, o Sérgio tem uma boa sugestão. Verdade. Lelã, destaques. Ai, chama caramba. Ah, eu vou só falar The Turning Point, sei lá. Ah, sei lá, gente. Sério, eu não sou muito fã desse álbum. Tá lindo, mas eu não ouvi duas vezes e não tô no clima dele. Não vou te sacar nada. A Lã tá esperando o novo álbum da Issa. Aquela foto que ela postou parece uma boneca de maçã. Pô, eu falei só bem do Orkovart, mas não é uma coisa... Se eu ficar ouvindo muito Orkovart, eu piro, entendeu? Então, é muito perfeito pra mim. Negócio meio de inseto do ar, assim, sabe? Então, sem destaques, o álbum inteiro é muito bom, pronto. Over the Line, pra mim, super destaque do álbum. Que faixa fodástica. Tirando o Time to Let It Go, né, que é o singão deles, assim, muito bom, mas... Essa aí me pegou, certo? Can't Let It Go também, petardo, aquela guitarra, aquele flanger bem legal, achei sensacional. Os refrões desse álbum aqui estão matadores, gente. Os caras são bons fazer refrões, né? Já sai cantando de prima, puta que pariu. Não, a produção também é muito bonitinha, gente. Eles estão com uma influência naquela The Machine e meio Eclipse ali, né? Eu senti um Eclipse ali, acho que é a convivência. Ah, não é a mesma banda, não? É a mesma banda com nome diferente. Não, isso aí é o Wet, Work of Art, Eclipse, é... Não, o Eclipse é bem muito diferente. É o mesmo swing. Não, nada a ver, pelo amor de Deus. É muito mais paulada, né? Work of Art eterno. Outro cara tá de regata, pô. Sérgio chegou atrasado e tá querendo causar, quer tirar... Ah, quero semear discórdia. Quero semear discórdia hoje. Tem destaques aí do Work of Art, ou, Sérgio? Meu destaque é o Michael Bormann pedindo emprego lá no The Voice alemão. O vocalista favorito da Elaine. Pior, eu acho que ele ainda nem se soltou, sabe? Ele tá contido, mas esse é um destaque mesmo, gente. Oh, se o Michael Bormann tá pedindo emprego, eu vou me aposentar ano que vem, certeza, é pra ter filho, gente, sério. Não é por nada, não. O Michael Bormann só viraram pra ele porque a produção falou... O cara do... O cara é muito foda, faz alguma coisa. É, o cara não ia virar, não, mano. Não ia, não, só virou um babaca lá, que gritou rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ah, e é um menininho, né, ainda que tá treinando ele. Quer dizer, o menininho tem mais cara de que... precisaria receber treinamento, porque, enfim, tá tudo errado, mano. E o Rudd que foi preso? E o Rudd, os caras deixaram na mão, né, os caras do Instituto. E o Angus falou, meu, cada um com seu problema. Ema, cada um com seu problema, exatamente. Vira, vai dar seu sulo aí. É. Ah, mas ele vai ser demitido da banda? Ele precisa. Não precisa demitir ninguém, o cara não tá aqui, pô. Perguntaram pro Angus, e o Phil Rudd? O Angus olhou pro cara... Phil Who? Ninguém conhece o cara. Ótimo. Phil Collins? Ninguém quer saber do cara. O cara até quer meter o peru dele em qualquer lugar, né? É. Safado. Vocês leram as histórias? Lemos. Vocês leram, né? Seus pervertidos. Vocês queriam saber o que, que rolou ali, né? Tava muito mal contado o negócio, né? É. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Muito obrigado, Juliano. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado, Nelala. Obrigada, gente. Beijo e bom top 2014 pra vocês. Serjão, obrigado pela presença aí, mesmo que tardia, mas nós adoramos você. Você é o rei. Sim, velho. Mas por que seu amor é o do Toto? A gente sempre comenta, não esqueçam de acessar nossa lista de 2014 do Spotify, que a gente faz com tanto amor e carinho pra vocês, das novidades. Etc e tal, que a gente vai apurando. Tá saindo aí o top 2014. Já já vai começar a votação. Não esqueça de pôr o seu votinho lá. Exato. Abraços por trás. Ui.